Pasta 29. Faixa 1. Encontro 27. Vermes chatos acelomorfos. Quando tratamos dos prototômios descendentes do concestral 26, agrupei firmemente com eles os vermes chatos ou plateumintos. Mas agora deparamos com uma complicaçãozinha interessante. Dados recentes indicam com veemência que os plateumintos são uma ficção. Obviamente, não estou dizendo que os vermes chatos não existem, mas se trata de uma coleção heterogênea de vermes que não deveriam ser agrupados sob o mesmo nome. A maioria deles é de verdadeiros prostotômios e nos reunimos a eles no encontro 26. Mas alguns são bem separados e só vêm juntar-se a nós agora no encontro 27. Datamos esse encontro em 630 milhões de anos atrás, embora nessas regiões remotas do tempo geológico as datações sejam cada vez mais incertas. A data de 630 milhões de anos atrás é bem mais remota do que a data de 590 milhões de anos que adotamos para o encontro 26. Talvez a longa lacuna possa ser explicada pelo episódio da Terra Bola de Neve, que, segundo uma imaginativa teoria, precedeu o Cambriano. A ideia é que, por razões obscuras, mas que talvez estejam relacionadas à muito em voga e talvez superestimada teoria matemática do caos, toda a Terra enfrentou uma idade do gelo global que durou de aproximadamente 620 milhões de anos até cerca de 590 milhões de anos atrás, o que preenche perfeitamente a grande distância entre o encontro 27 e o 26. Houve glaciação de sobra. Mas se as glaciações engolfaram ou não todo o planeta é uma questão polêmica na qual não entrarei. O que todos os vermes chatos têm em comum, além da forma que lhes dá o nome, é a ausência de ânus e de celoma. O celoma de um animal típico como você, eu ou a minhoca é a cavidade do corpo. Isso não significa o trato digestivo, embora esse seja uma cavidade, topologicamente faz parte do mundo exterior, pois o corpo é uma rosca topológica no qual o buraco do meio é a boca, o ânus e o trato que os liga. O celoma, em contraste, é a cavidade do corpo na qual os intestinos, pulmões, corações, etc. estão contidos. Os plateumintos não possuem um celoma. Em vez de uma cavidade corporal na qual as entranhas se espalham, o trato digestivo e outros órgãos internos dos vermes chatos são embutidos em um tecido sólido chamado parênquima. Essa pode parecer uma distinção trivial, mas o celoma é definido embriologicamente e está profundamente arraigado no inconsciente coletivo dos zoólogos. Se não tem ânus, como é que os vermes chatos excretam resíduos? Pela boca, se não houver outro lugar. O trato digestivo pode ser um simples saco, ou em vermes chatos maiores, ramificar-se em um complexo sistema de becos sem saída, como os tubos aéreos de nossos pulmões. Teoricamente, também os nossos pulmões poderiam ter um ânus, uma abertura separada para deixar sair o ar com seu resíduo de dióxido de carbono. Os peixes fazem mais ou menos o equivalente, pois seu fluxo respiratório de água entra por uma abertura, a boca, e sai por outra, as fendas branquiais. Mas nossos pulmões funcionam com base em um volume corrente e o mesmo ocorre com o sistema digestivo dos vermes chatos. Eles não têm pulmões ou guelras, respiram pela pele, também não possuem sistema de circulação sanguínea e, por isso, seu trato digestivo ramificado serve presumivelmente para transportar nutrientes a todas as partes do corpo. Em alguns turbelários, sobretudo naqueles com trato digestivo ramificado muito complexo, foi reinventado um ânus ou vários ânus depois de uma longa ausência. Por não ter celoma e muitos não possuírem ânus, os vermes chatos sempre foram considerados primitivos, os mais primitivos entre os animais bilateralmente simétricos. Sempre se supõe que o ancestral de todos os deuterostômios e protostômios tivesse sido algo parecido com um verme chato. Mas agora, digo desde já, dados moleculares indicam que existem dois tipos desvinculados de vermes chatos e que apenas um deles é de fato primitivo. O tipo genuinamente primitivo compõe-se dos acoela e dos nemertodermatida. Os acoela ou acelos são assim chamados por não possuírem celoma, o que para eles, e os nemertodermatida, mas não para os plateumintes propriamente ditos, é uma ausência primitiva. Hoje se supõe que o principal grupo de vermes chatos, propriamente dito, as facíolas, tênias e tuberlários, perdeu o ânus e o celoma secundariamente. Esses vermes passaram por um estágio no qual foram mais parecidos com lofotrocozoários normais, depois reverteram a semelhança com seus ancestrais sem ânus e sem celoma. Juntaram-se à nossa peregrinação no encontro 26, em companhia de todos os demais protostômios. Não entrarei nos detalhes das provas, mas aceitarei a conclusão de que os Acoela e os Nemertordermatida são diferentes e que se juntam a nós como um pequenino afluxo de peregrinos aqui no encontro 27. Devo agora descrever esses minúsculos vermes que se juntam a nós, mas infelizmente sou obrigado a dizer que, pelo menos em comparação com a maioria dos prodígios que vimos, não há muito a ser descrito. Eles vivem no mar e não são apenas desprovidos de celoma, mas também de um trato digestivo digno do nome, uma situação viável apenas em animais muito pequenos, coisa que eles são. Alguns deles suplementam sua dieta abrigando plantas e assim beneficiam-se indiretamente da fotossíntese. Membros do gênero Aminoa têm dinoflagelados simbióticos, algas unicelulares, de cuja fotossíntese vivem. Outro acelo, Convoluta, tem uma relação semelhante com uma alga verde unicelular, Tetracelmis convolutai. Presumivelmente, algas simbióticas possibilitam esses pequenos vermes serem menos diminutos. Os vermes parecem tomar providências para facilitar a vida dessas algas e, portanto, para si mesmos, aglomerando-se na superfície a fim de dar a elas o máximo de luz possível. O professor Peter Holland escreveu-me sobre os Convoluta roscofensis. São animais fascinantes de se ver em seu habitat natural. Parecem um limo esverdeado em certas praias da Bretanha, só que o limo, na verdade, é composto por milhares de acelos com suas algas endossimbióticas. E quando nos aproximamos furtivamente do limo, ele se esconde, desaparece na areia. Uma cena estranhíssima. Os acelos ainda estão conosco, portanto, devem ser tratados como animais modernos. Mas sua forma e simplicidade sugerem que eles talvez não tenham mudado muito desde a época do Concestral 27. Os vermes acelos modernos poderiam ser uma aproximação razoável do ancestral de todos os animais bilateralmente simétricos. Nossos peregrinos reunidos agora incluem todos os filos reconhecidos como bilateria, ou seja, a imensa maioria do reino animal. Esse nome refere-se à sua simetria bilateral e tem por fim excluir os dois principais filos com simetria radial, agrupados juntos com radiata, que estão prestes a entrar na peregrinação. Os quinidários, anêmonas do mar, corais, águas-vivas, etc., e os quitenóforos. Infelizmente, para essa terminologia simples, as estrelas do mar e seus parentes, que os zoólogos têm certeza de que descendem de bilatérios, também têm simetria radial, pelo menos na fase adulta. Supõe-se que os equinodermos se tornaram secundariamente radiais quando passaram a viver no fundo do mar. Eles têm larvas bilateralmente simétricas e não são parentes próximos dos verdadeiros animais radiados, como as águas-vivas. Refletindo bem, nem todos os quinidários, anêmonas do mar e seus parentes têm exatamente uma simetria radial, e alguns zoólogos acham que esses animais também tiveram ancestrais bilateralmente simétricos. Tudo computado, bilateria é um nome impróprio para unir os descendentes do Concestral 27 e separá-los dos peregrinos que ainda estão por vir. Outro possível critério é a triblastia, 3 camadas de células, contraposta à diblastia, 2. Em um estágio crucial de sua embriologia, quinidários e quinetóforos constroem o corpo com 2 principais camadas de células, ectoderma e endoderma, e os bilatérios, com 3, acrescentam uma no meio, o mesoderma. Mas até isso é alvo de polêmica. Alguns zoólogos acham que os radiados também têm células mesodérmicas. Minha opinião é que é mais sensato não nos preocuparmos com ser ou não ser apropriado usar os termos bilatério, radiado, diblasto e triblasto e nos concentrarmos em quem serão os próximos peregrinos que virão juntar-se a nós. Mas até mesmo essa questão é controversa. Ninguém duvida que os quinidários são um grupo unitário de peregrinos que se juntam uns aos outros antes de se juntarem a quaisquer dos demais. E ninguém duvida que o mesmo se aplica aos quitenóforos. A questão é, em que ordem eles se juntam uns aos outros e a nós? Todas as três possibilidades lógicas foram defendidas. Para piorar as coisas, existe o minúsculo filo, o placozoa, que contém um único gênero, Tricoplaques, e ninguém sabe onde pôr o Tricoplaques. Seguirei a escola de pensamento, segundo a qual os quinidários são os primeiros a juntar-se a nós no encontro 28, vindo em seguida os quitenóforos no encontro 29 e, por fim, os tricoplaques no encontro 30. Tudo isso se resolverá definitivamente quando houver mais dados moleculares disponíveis. Isso ocorrerá logo, mas receio que não tão logo para este livro. Esteja o leitor alertado de que os encontros 28 e 29, assim como o 30 e o 31, poderão revelar-se em ordem equivocada.